Isso é Clebodão, Gilmário no teclado, repertório atualizado, rapaz. Pator aí, rapaz. Jogando, empurrando, jogando, empurrando. Ai, que delícia. Ô Gilmar, eu te falei, não era pra você brincar. Ô Gilmar, eu te falei, não era pra você brincar. Foi mexer no que tá quieto, agora você vai ver o que o bumbum dessa novinha é capaz de fazer. Foi mexer no que tá quieto, agora você vai ver o que o toba dessa novinha é capaz de fazer. E ela vai descendo seu bumbum descontrolado. Ela vai descendo seu bumbum descontrolado. Eita bumbum nervoso, eita bumbum malvado. Desce quicando o bumbum, só jogando o bumbum. Desce quicando o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Desce quicando o bumbum, só jogando o bumbum. Desce quicando o bumbum. Ô Gilmar, eu te falei, não era pra você brincar. Ô Gilmar, eu te falei, não era pra você brincar. Foi mexer no que tá quieto, agora você vai ver o que o bumbum dessa novinha é capaz de fazer. E foi mexer no que tá quieto, agora você vai ver o que o bumbum dessa novinha é capaz de fazer. E ela vai descendo seu bumbum descontrolado. Ela vai descendo seu bumbum descontrolado. Eita bumbum nervoso, eita bumbum malvado. Desce quicando o bumbum, só jogando o bumbum. Desce quicando o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Desce quicando o bumbum, só jogando o bumbum. Desce quicando o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Desce quicando o bumbum, só jogando o bumbum. Desce quicando o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Desce quicando o bumbum, só jogando. Isso cansa, rapaz. Mas isso é Clebodão, Gilmar no teclado.